Tá bom, né? Não tá fazendo vu, não, Não, né? tá ótimo. E... Eu só estou me ouvindo. Você só está se ouvindo? É. Tá dando eco? Estava, peraí, deixa eu ver. É, agora não ouvi. Mas eu tô me ouvindo. Ah, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. É, não. Rebeca, por que que nós estamos aqui de novo, se a gente já fez isso semana passada? Porque a gente é legal e a gente resolveu gravar mais leituras de cartinhas que chegaram depois que a gente já tinha gravado a primeira. É, inclusive várias que já haviam chegado antes, mas que não passaram no... É porque é muito complicado, cara. Tem muito e-mail e eu não quero jogar nenhum fora, nem tampouco deixar pra depois. É complicado isso. Mas a gente vai se adiantar. Isso mostra pra mim que o programa foi bom, né? Uhum. Se o programa tivesse sido ruim, igual o de Metal Gear Rising, só teria tido um e-mail. É... Não foi ruim, porque eu estava não, foi, presente, foi eu sou bom, a melhor de todas, como já foi declarado no melhor último de todas. No último podcast. Todas! De então, todas. Pra dar prosseguimento aqui a esse episódio. Mas espera. Fala! Espera. Antes fala. Da gente começar a ler as cartinhas, posso fazer soltar um pode. Questionamento aqui pros leitores, pros Sim. ouvintes? Eu queria perguntar pra galera se eles estão sofrendo do mesmo mal que eu, que é de tanto ouvir vocês e andar com vocês, no meu caso, assimilar as manias de vocês. Eu estou pegando todas as manias de vocês. É, eu não estou acreditando 17 nisso. 17 exemplos. Por exemplo, uma que eu já comentei com você, que é a mania das paródias, né? Sim. Que aí, agora eu não consigo cantar uma música ou ouvir uma música sem automaticamente associar videogame e brotar uma letra na minha cabeça do nada. Bom, sabe que eu sofro desse mal desde que eu tenho uns desde 19 você anos, né? Não, acho que eu tenho desde que eu tenho uns 19. Mais ou menos na época do Mirk lá, no Silêncio, o Omitsu, foi ali que nasceu essa mania. Mas eu peguei isso. É. Lembra que esses dias eu comentei com você a musiquinha do Halo que eu fiz, do Halo Sim. que eu fiz no Sim. baseado na música da Bela Fera? Sim. Então, porque, peraí, eu costumo tomar banho cantando, né? E no Mas banho não... geralmente eu canto musiquinhas da Disney ou musiquinhas você de anime. Você tem certeza que você quer continuar falando desse assunto? Porque sabe o nível dos nossos ouvintes. Então sabe que pra ter algum já imaginando você tomando banho, não custa Ai, nada. É verdade. Ah, não, mas imaginem um negão. Aí sim. Tomando banho, um negão gostoso. Aí, sabe que agora o pessoal tá imaginando a propaganda da como daquela propaganda lá? É. Block the other for 16 hours! Do Terry Crews. E sim. tem uma Ou, não, ou, então pra quem, Spice. É, ou então pra quem assiste a TV brasileira, imaginem aquele negão de toalha do Legendários tomando banho, pronto. Ah, não conheço. Mas eu tenho aqui, por exemplo, pra você ver depois, no YouTube, uma música que o Arara compôs há muitos anos. Não Caramba. Existia Baixo Frente Soco ainda, se não me engano. E é baseada numa música de Gundam, que é Char Gakuru, que é, seria tipo o retorno do Char, que é um personagem de Gundam. E aí ele Caramba. Fez a música do Char, muito bom. Caramba, vou ouvir agora. Aí, ó. Mas enquanto eu coloco aqui pra ouvir, em 2009? Ah, então foi antes de você, então a origem é dele. Não, é porque eu faço isso há muito tempo. É, nego que conheceu o Baixo Frente Soco, ah, imita matando no robô gigantes. Eu faço isso desde que... Ah, é mesmo. Vocês se conhecem verdade. Desde a época dos... É verdade. Então, enquanto você Mas vai então... ouvir a música do Char, eu vou ler o primeiro e-mail. Que tal? Não, peraí. Calma, deixa eu terminar. Peraí. Desculpa. Aí, porque eu tenho que te contar, senão depois eu esqueço. Aí, então, eu sempre canto ou musiquinhas da Disney, ou musiquinhas de anime, ou musiquinhas de videogame, né? Sim. Aí, esse dia eu tava cantando a música do Aladdin, aquela... Aí vem o príncipe ali, sabe? Sim. E eu não sei porque eu tava com Final Fantasy na cabeça. Sim. Mas nem foi por causa do episódio de vocês de Final Fantasy, porque eu já tinha ouvido ele bem antes. Sim. Mas aí eu sei que, de repente, eu lá cantando... Abra um caminho no seu passar... Aí veio Final Fantasy na minha cabeça e eu compus uma musiquinha. Posso cantar pra você rapidinho? Claro que pode. Claro que pode, então peraí. Olha só, aí eu fiquei, mas tá meio incompleta porque. Qual é o ritmo? A do Príncipe Ali. Ah, tá, então vai lá, vamos lá. Aí eu fiquei tentando lembrar algumas summons, né, de Final Fantasy, mas eu não consegui lembrar todas, então ficou meio incompleto. Então é assim, gente. Aí vem, eu gosto de jogos. Ouçam, eu gosto de jogos. Gosto de jogos e diversão. O meu videogame já vou ligar. Mil jogos no fim de semana irei jogar. Tananã, tananã. Meu grupo lutando, os levels upando. Uma summon vou invocar. Tem Fritiva e Silf, Bahamut, Golan, Cactuar, Diabolos, Leviathan, Gilgamesh, Ragnarok, Crusader e Unicorn. Odin, Ramu, Carbon, Cole e Tom Berry. É isso, porra. Se eu fosse editar de verdade essa leitura de e-mails, eu ia colocar mais palmas pra você, Rebeca. Mas, cara, sensacional, cara. Por que, que a gente não... Eu ia te mandar, mas é porque eu tinha esquecido. É por isso que eu falei agora, senão eu ia esquecer de novo. Mas você tem anotado? Tenho, anotei. Ah, que bom, porque se fosse o Ninja Inimigo, já falar, pô, grava aí porque eu não vou mais lembrar depois, não. É, muito bom, sim, cara. Muito bom. Aí teve... Não, e deixa eu cantar também rapidinho. Ah. Aquela do Halo que eu já te mandei. Sim. Mas é, eu amo essa música. Não faz spoiler, não. Ah, vai, canta. Depois a gente... Mas você não vai usar, porque vocês vai não usar. Vão fazer podcast de Halo. Vai, quem disse que não? Ah, vou cantar agora. I'm in the mood for singing. Canta. Tá? Então, galera, aí como todo mundo no Batfriend Soco odeia o Halo, eu não odeio, eu acho bem legal. Uh-huh. Mas, baseado no ódio geral que tem o Halo, eu estava um dia cantando a musiquinha da Bela e a Fera, aquela que tem quando a Bela e a Fera estão se entendendo, né? Era aquela... tão gentil, blá, blá, blá, blá. Isso, é quando eles estão lá com os passarinhos, brincando na neve, na árvore, não sei o quê. Aí, então, eu peguei esse refrãozinho, aí cantei, que é assim. Quem assistiu a Bela e Fera vai lembrar do ritmo. É, todo mundo, né? É, se bem que, peraí, eu confesso que eu não lembro nada de Bela e Fera. Eu devo ter visto com 5 anos, né, quando saiu, e depois nunca mais, porque... Quem... Mas eu vou rever, vai sair 3D, acho, esse ano. Quem não lembrar, procura no YouTube depois, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer. Ou estamos vendo alguma coisa acontecer, essa parte do filme, acho vocês vão que achar... Acho que é alguma coisa está para acontecer, o nome aqui. É, tipo isso, os criados do Fera cantando, assim, né, vendo os dois lá, se assim, entendendo, nossa, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer. Aí nisso vem a musiquinha do Halo, que é assim. Vai, vai. Para jogar um pouco de Halo, comprou um PC com as configurações no talo. Se arrependeu da merda que fez, gastou grana com jogo ruim mais uma vez. Palmas, Rebeca. Palmas pra mim. Rebeca é sensacional, Rebeca. Estou aqui mais uma vez provando que eu sou a melhor do mundo. A melhor de todos. É, mas Rebeca, sabe que eu agora também tô nessa onda, né? Mais do que antigamente, porque antigamente era pontual, não tinha uma obrigação, mas uma motivação semanal de fazer esse tipo de coisa. Então, um dia, quando eu comprei esse computador aqui atual meu, né, que é um PC com as configurações no talo, só não é pra jogar Halo, eu voltei de táxi do centro do Rio de Janeiro pra casa, gastei lá R$50 de táxi. Tá bom. É, controle pesado. E o taxista, acho que eu cheguei a comentar, talvez até com você, tava ouvindo no pendrive dele várias músicas de rock anos 80. Verdade, brasileiro, você comentou. Né? E muito bom, cara, muito bom. Então eu anotei algumas músicas aqui pra fazer paródias depois. Algumas eu já até rascunhei na cabeça, mas não escrevi ainda. Olhar 43, que é muito bom. Aquela do O Traje Rigor. Mas eu me mordo de ciúme. Agora eu esqueci o que eu tinha pensado pra ela. E aquela música do Cazuza, pro dia nascer feliz, pro mundo inteiro, tá? É, aquela do Biquíni Cavadão, que hoje em dia é mais famosa pela versão do Catra, né? É, sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora e eu aqui à toa. A outra do Traje Rigor, que é aquela sexo. Sexo! Eu não fico sem sexo! A da Kátia Flávia. Meu nome é Kátia Flávia. Exosexo! A música do Senhor Eternidade, né? Que vai ser Exagerado. Já até cantamos aqui, né? É, e uma que não tem nada a ver, mas que eu pensei, que é o hino do América. O América aqui do Rio de Janeiro. Que é tem que torcer, torcer, torcer. E vai ficar muito bom. Tem que jogar, jogar, jogar. Tem que jogar até zerar, zerar, zerar. Pois a torcida América é toda assim. A começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração. E nesse dia de emoção, toda a torcida cantará essa canção. E o quê? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Campeões em 13, 16 e 22. Lá, lá, lá. Temos muitas glórias, surgirão outras depois. Lá, lá, lá. Campeões com a pelada nos pés. Nos que aos montes aos 10. Temos muito mais. América, unidos vencerás. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sabe que essa música... E você está muito surpreso nesse momento porque eu sei cantar o hino do América, não é verdade? É assim, a sua mãe é flamenguista, você é vascaíno. Devia ter aquele CD de hinos de futebol que todo mundo tem, que inclusive... Não, pois é. América é a faixa 5. Acho que é na verdade, o meu irmão mais velho, que é fissurado em futebol, tem esse CD. De tanto que ele ficava ouvindo, eu decorei praticamente todos os hinos dos times. E eu não gosto de futebol e não torço pra nenhum time, mas eu sei cantar. Teu irmão mais velho é aquele que parece comigo, teoricamente? Não, aliás, o do meio. O do do meio? O mais velho é o que parece com você, o do meio que é o que gosta de futebol. Tá certo, então aí uma grande revelação, Rebeca sabe cantar o hino do América, primeiro, aposto que muita gente que ouve o podcast aí, que tem time, que vê futebol explorando, não sabe. Né? Tá certo, já temos aqui, ó, 15 minutos de papo, é bom que rende, né? É. Eu vou editar essa porra mesmo, foda-se. Olha só, Rebeca, o primeiro e-mail que ficou de fora daquela leitura, mas que a gente vai ler agora, é do Mauro Jorge, lá do Estou Jogando, estoujogando.com.br, é uma rede social para jogadores e ruegos. Ele começa dizendo o seguinte: beaten up? Briga de rua, né? Quem que era moleque e falava beaten up? Eu não falava beaten up, mas eu também não falava briga de rua. Eu falava bater e andar, ou andar e bater. Andar e bater, jogo de andar e bater. Aí mete um esporro aqui no Ilapso. Ilapso, o Power Rangers era irado sim, independentemente de ser beaten up ou não. Ninja inimigo, o Muramasa é legal a primeira campanha. Quando tem que jogar tudo de novo com outro personagem, eu tive que me forçar a terminar. Muramasa, se não me engano, é um jogo de Wii. Pra mim, o beaten up é um gênero que hoje em dia não faz tanto sentido, pois são muito repetitivos. Acho que o pessoal joga pra ter algo como um boteco online ou com os brothers em casa, pois não precisa ter muita atenção e você consegue jogar enquanto conversa sobre qualquer outra coisa. Bom, eu consigo jogar qualquer coisa conversando sobre qualquer outra coisa. Assim. Verdade. Bom, tem gente realmente que não consegue, é complicado. Pois nenhum tem grande história e necessita de atenção. Acho que para termos um beat'em up foda hoje em dia, teria que ter bastante quebra de ritmo e não apenas bater de fase em fase. Recentemente rejoguei toda a franquia de Gears of War e percebi que o jogo quebra muito o ritmo pra não ficar repetitivo. Tem fase que tem que pilotar veículo, andar com cuidado, matar o chefe, blá blá, e não só horda atrás de horda, como Gears Judgment. Isso tudo pra não ficar muito repetitivo. Talvez se os beat'em ups tivessem bastante essa quebra, não seria tão maçante. Ou se não levassem tão a sério como o Double Dragon Hill. Quando eu era mais novo, preferi os jogos da Disney, os co-op e os Bomberman. Fica a dica para o beat'em up do Baixo Frente Soco, quebrar o ritmo. Ó, já saiu o papel, hein? O Locomil, um desenho, não sei se a Rebeca viu lá, botei lá no Facebook. Ele fez um sketch. Eu fico puto com vocês. Ainda não vi. Rebeca, porque o moleque fez um desenho fantástico. Falou que não, um rascunho que eu fiz aqui do Ilapso. Fora pra caralho. Ah, não, um rascunho. Deve ter feito 3 segundos a porra do desenho. Ah, mas eu entendo isso. É porque a gente fica se comparando, eu acho, com aqueles caras mega fodas que fazem artes conceituais, sabe? Aí, óbvio que perto de uma pessoa daquela, né, a gente não é praticamente nada. Mas eu tenho isso também. Sempre que eu desenho alguma coisa, por mais que outras pessoas digam que tá legal e tudo, eu sempre acho que não tá. Sempre acho que, caramba, eu poderia ser aquele cara que faz as artes conceituais de, sei lá, Assassin's Creed, entendi, por exemplo. Bom, também tem o seguinte, né? Vocês que desenham têm uma seguinte vantagem. Tem um amigo meu, o Felipe, que é desenhista profissional também, que os quadros da casa dele são todos dele. Aí na tua casa é mais ou menos assim já. Eu não se tem algum que não seja teu, mas tem uma porrada de quadro e é tudo teu. E é muito fácil. Cara, mas é tudo culpa da minha mãe. Eu não gosto de expor desenho meu assim, mas ela que surrupiou da minha parte, falou, vou botar os seus desenhos na sala. Eu, não! Aí uma vez, cara, uma vez eu tirei. É dela mesmo. Uma vez eu tirei sem ela perceber. Eu tirei de sacanagem, guardei os quadros. Eu falei, ela não vai perceber, ela não vai lembrar. Mas ela lembrou e me cobrou. Pô, Rebeca, são uns 15 quadros pela casa. Como é que ela não ia perceber, cara? Tá de sacanagem, né? Ah, sei lá, mas eu tô pequena, né? Tá boa, velho. Tá certo. Tá. O próximo e-mail é do André Rubens. Fala, manqueiros falditos. Aqui é o Homem de Carne super forte e super nu. Ai, eu adorei esse nick, gente. O Homem Carne, ele é super forte. Pode. Super nu. Já pedi, né, pro Biostock desenhar ele. Sim, sim. Se ele não desenhar, eu ainda vou desenhar um dia o Homem Biostock de Carne. Biostock, acho que tava viajando no Biostock. Cara, tua caneca tá a caminho, cara. Fica tranquilo, tá? Então tá, o Homem de Carne super forte e super nu, lhes transmitindo mais uma vez sua opinião de bosta sobre o Podcoxa 135. Arrisco dizer que Beat'em Up, junto com jogos de luta, foram o que me introduziram no bom sentido no mundo dos games. E, infelizmente, tenho vontade de introduzir, aí no mau sentido, os títulos mais recentes desses gêneros em suas produtoras. Olha o ódio. Olha só. Na minha opinião, os games, assim como o cinema, a música, etc., passam por ondas de gêneros. Vemos agora, por exemplo, a alta dos filmes de herói e de terror, que haviam saído de moda ou ficado em segundo plano. Portanto, ainda tenho fé que veremos Hagar e mais dois personagens aleatórios trocarem tapas com membros do Guns N' Roses. Índio. Teve um jogo do Guns N' Roses, você lembra? Era pra Mega Drive. Eu não lembro, sério. É Guns N' Roses ou era Aerosmith? Talvez fosse Aerosmith, tá? Desculpa. É porque eu não conheço essas bandas, eu acho tudo igual, assim. Sempre eu conceito com quem gosta, mas eu acho tudo igual. Mas tinha um pra Mega Drive, um jogo era do Aerosmith. Era Revolution X. Acabei de olhar aqui. Então esquece o que eu falei, era do Aerosmith. Tá, então tem o FEC, veremos o Hagar e mais dois personagens aleatórios trocarem tapas com membros do Guns N' Roses, índios com nomes de cigarro e travestis da Rua Augusta. Lendo agora, podia ter um Final Fight Skinhead Edition, que esses inimigos fariam mais sentido. E assim que a modinha deixar de ser moda e Call of Duty 4, ou quando as produtoras se arriscarem nos portáteis, como o Contra e Castlevania, que voltaram às raízes nesse tipo de plataforma. Em suma, acho que é isso. Só veremos a volta dos brigadores de rua que comem frango assado da lixeira quando isso voltar a ser rentável, como na época dos fliperamas, ou se as produtoras mudarem as plataformas, já que não acertam em fazer este gênero para as gerações atuais. Abraço e prossigam com a alta qualidade nas coxas. Enviado via frango da lixeira, que parece nojento, mas é revitalizante, e envia e-mails também. É verdade, ele tem razão, e todos deveriam provar um frango da lixeira. Inclusive tem um dos sketches que eu escrevi pra quando tiver um dia o Colégio Humor do Baixo de Soco envolve frango da lixeira. E... pô, eu acho que tinha que ter frango da lixeira no Metal Gear Rising, cara. Ia ser bom, né? É que o Kojima ainda não pensou isso, em botar, tipo, cyber frangos, entendeu, no jogo. É que esse Kojima é uma farsa, cara. Só vocês que caem nesse, falam que esse cara é gênio. Gênio, gênio, Kojima, gênio. É uma ele farsa. É, eu amo ele. Eu amo e odeio ele ao mesmo tempo. É, odeio... o amor é bem baseado nisso. Nessa tênue linha que separa o amor e o ódio. Mas ele tinha que botar. Vou mandar pra Konami uma cartinha, ó. Coloca. Manda Twitter pra ele, ele te responde. Até mole. Por que você não entrevistou ele ainda, Rebeca, até hoje? Já tentou? Cara, ainda não. Mas já tentou? Um dia tentarei. Não, ainda não tentei, mas um dia tentarei. Ah, tem que tentar, tem que tentar. Esse eu juro que eu não vou furar. Mas sabe qual é o problema? É porque os caras como eles não falam inglês. Inglês. É. Pelo contrário, aí só se eu soubesse falar japonês. Mas e se a gente arrumar pra você alguém que fala japonês? Aí eu tento. Então beleza, então me cobre, hein? Me cobre, tá, porque bom. Vamos trabalhar com isso. Dio Rod, o Diogão, Diogão papai, papai Diogão, lá do Phoenix Town, do Gameplay. É bizarro falar que eu sou do site X, mas beleza, Estou aqui para mandar pela primeira vez minhas impressões sobre um podcast de vocês, e por que não, um dos estilos que mais gosto em todos os tempos. Até porque, quando fizeram os de Mega Man, ele fala Rockman, cara, ele é tão fã de Mega Man que ele fala Rockman. Quando fizeram os de Rockman, eu não conheci o podcast ainda. Caras, primeiramente, eu acho que os beat'em ups morreram por causa da mudança de estilo dos filmes de ação, principalmente. Nos anos 80, o grande boom era dos filmes de kickboxing, de briga de rua, ao estilo de Aventureiros do Bairro Proibido e outros desse tipo. Os filmes de Chuck Norris, por exemplo, eram mais da porrada do que tiros em si. Os Van Damme eram só porrada. De fato, Braddock ganhou a guerra do Vietnã com os punhos, né? 3 vezes, inclusive. Com a mudança no foco dos filmes de ação, acredito que os games levaram essa mudança junto. Claro, os filmes de cineramas também ajudaram. Mas acho que a mudança no foco dos filmes também foi um fator determinante pra mudar esse quadro. E, sobre o que seria um BNU, na minha opinião, definição, eu concordo bastante com o que vocês falaram. Mas acho que faltou dizer sobre a visão do jogo. Todo beat'em up tem visão isométrica, onde você pode tanto subir e descer na tela. Lógico que não. É, não, é a opinião deles, definição de beat'em up clássico. Eu entendo o que você quer dizer, nem todos eles são assim. Né? Ah, tá, ele falou, na minha definição. É, na definição. Ué, tem o Streets of Rage é um beat'em up que não é isométrico. Rebeca, é isométrico sim. Lógico que não, ele é side-scrolling. Rebeca, você tá falando de Streets of Rage, é isso mesmo? Streets of Rage, sim, ele é side-scrolling. Mas você pode subir e descer, Rebeca. Mas você poder subir e descer não significa que ele é isométrico. Significa que ele tem dois planos, mas ele não é uma visão isométrica. Não, ah, tá, entendi o que você quer dizer. É que você fez design, aí você sabe o que é isométrico de verdade. O que é 3/4, etc. Mas assim, em videogame, você não deve jogar videogame, né? Em videogame, a gente fala esse negócio de... essa câmera meio tipo câmera de jogo de futebol na televisão, a gente chama isso de isométrico, embora esteja não, errado. Vocês estão acoxambrando uma definição. Não, isométrico é a visão de um Diablo. Isso. É a visão de um... Não, mas é porque é 3D. Tá, tudo bem. Coxambre, gambiarra. Entendi. É porque você tá levando a definição ao pé da letra, como deve ser feito, mas... Ah, acoxambrazãozinha, assim. Tá bom. De... Perspectiva 3/4. 3/4. Tá. Pode ser? 3/4? Tá. Então, tá, é isso que é o beat'em up. No mais, o podcast foi legal, com bastante informação, sem uma pauta definida. Sinceramente, assim é mais legal. Cara, todo mundo achou que foi feito nas coxas esse episódio. Esse episódio foi gravado há meses. A gente gravou ele antes do Metal Gear Rising. É que a gente lançou o Metal Gear Rising pra não perder o timing da parada. Mas ele ficou guardado um tempo. Ele não foi nas coxas. Eu planejei com o maior carinho. Porra, esse episódio vai embora da América, porra. Até mais. E desculpa, esse e-mail está aquilo que poderia ser esperado, mas tô podre de cansado do trampo. então. Muito obrigado, cara, Diogo. Ele citou, o Joe Rod citou os filmes, a era de ouro dos filmes de kickboxing, né? Eu lembro que o Kickboxer, a série de filmes Kickboxer, sim, ela é uma das minhas favoritas, né? Inclusive, quando eu era adolescente, eu tinha uma crush, uma quedinha pelo aquele ator Sacha Mitchell, porque ele era o David Sloan, né? No Kickboxer 2, a partir do Kickboxer 2. Eu achava ele lindo. Ele é meio galã demais, né? Pra fazer filme de... O maneiro é que a capa do a capa não, o pôster, né? De um dos Kickboxer, eu não lembro qual, tem ele dando um bico no cara, né? E, no fundo, tem ele segurando uma Uzi, assim, tipo, sou um militar. Porque todos esses caras eram militares, né? Eles batiam mais do que tiravam, mas eram todos militares. Então, aí eu tinha... E aí eu lembrei que um dos meus sonhos durante muito tempo é que houvesse um beat'em up do Kickboxer, sabe? Uhum. E agora, depois que entrou a época 3D, a era 3D, eu lembro que eu sonhava em que houvesse um beat'em up do Kickboxer, que seria assim, ele seria tipo Catherine, aquele jogo da Atlus. Uhum. Tipo, as partes de jogo mesmo, de gameplay, seriam as partes no torneio, ele ia participar de um torneio de luta, e aí entre cada luta teria as partes, entre aspas, sociais, sabe? Igual no Catherine tem as partes que o Vincent vai no barzinho e fica interagindo com o povo, então essas partes seria o Dave Sloan fazendo partes narrativas, né, partes do enredo, e aí ficaria alternando entre essas partes do enredo, de narrativa, e as partes do torneio. Durante muito tempo eu sonhei com um jogo desse, mas ninguém fez, infelizmente. Entendi. Mas sabe que assim, óbvio que você sabe, mas primeiro Kickboxer é o que conta, né? Porque é o do Van Damme. Quando trocaram pra esse molequinho aí, ficou, né... Ah, mas eu gosto. Ah, você gosta porque o Black é galãzinho, né? É. Certo. Mas eu achava o Van Damme lindo também quando ele era novo. Você viu o Mercenários 2? Não, ainda não. Você tem que ver a cena em que o Van Damme levanta as duas armas que ele tá usando e larga no chão. Cara, o tríceps dele, sabe, a pessoa quando vai ficando mais velha, né, e vai dar o tchauzinho e balança o braço todo? Porque é pelanca. O Van Damme, ele tá com um tríceps tão musculoso, mas ele já tá tão velho que acho que descolou o músculo e virou uma pelanca de músculo. Aí quando ele levanta a mão, fica duas pelancas de músculo, assim, cara, pro chão. É um pouco deprimente, porque o cara, né, tá velho. E, ao mesmo tempo, é um pouco admirável, porque você vê que o cara tá com 60 anos, sei lá, musculosaço. Só verdade. Que o músculo virou pelanca. Mas a pele não acompanha, né? Então a pele fica descolada do músculo. É verdade. Ele já tem quantos anos? Uns 60? Ah, ele deve ter uns quase 60. Ele é mais novo que os outros, né? Que o Stallone, que o Schwarzenegger e o Chuck Norris, óbvio. O mais velho de todos, mas ele já tá velhinho, assim. Acho que o Bruce Willis é um pouco mais novo que o Van Damme, mas não tenho certeza, não. Mas a série Kickboxer é tão zoeira, Rebeca, que, assim, depois teve mais Kickboxer com aquele cara, o Mark Dacascos, que faz o Crime Freeman. Adoro, assim. Mark Dacascos conhece, né? Então, assim, acho que é sei lá, o Kickboxer 6, se der mole, tem o Mark Dacascos, assim. Mas aí já é muito sessão Kickboxer. Eu acho que os melhores foram o primeiro, obviamente, e o 2, que foi quando introduziram o David Sloan, né? O Sacha Mitchell lindo. Mas a partir do 3 ela zoou, também concordo que zoou. Eu não lembro se é o Kickboxer que tem jogo pra Mega Drive, Super, ou se é algum outro filme do Van Damme. Talvez seja outro. Acho que não é o Kickboxer, não. É um que tá ele meio que dando uma voadora, assim, na capa. Mas não é o... Tô falando do dragão do Bruce Lee, não. É um outro do Van Damme. O Daigo tá aí em Brasília, não tá tão acessível pra gente perguntar essas coisas a ele. Eu gosto mais do Daigo quando ele tá em Minas, que ele é um personal tira dúvida na hora. Personal Wikipedia, né? Vamos lá pro e-mail do Pizza Logan. O Pizza Logan. Sobre o último e excelente cast, é uma das assuntos... Peraí, não, Rebeca, para. Eu fui procurar Kickboxer, tô rindo do erro de typo dele, não. É que eu fui procurar Kickboxer aqui pra ver se era, velho. Olha essa imagem, tá? Vê o cara, o boxer A da esquerda e me diz quem é esse cara. Peraí, deixa eu ver. Olha isso, cara. Ai, peraí. É o Ninja Inimigo! Tá aí na postagem, pra quem quiser ver. Cara, que jogo é esse, cara? Eu tenho que descobrir que jogo é esse agora. Caraca. Porra. E nota-se que o jogo é antigo, né? Porque ele tinha bem mais cabelo, olha lá. Meu Deus. É nessas horas que você percebe que a pessoa tem uma cara muito genérica, né, cara? Caraca, eu e ele sofremos esse mal de ter cara genérica. Qualquer lugar que você vai, você acha uma coisa igual. Gente, é muito igual. Olha o cabelo. Caraca, isso é assustador, cara. Manda pra ele agora. Caraca, eu vou mandar pra ele agora. Eu vou tirar uma foto da tela. Peraí, vou tirar uma foto da tela. Cadê? Eu vou mandar o telefone dele, vou ver se eu consigo ligar pra ele. Gente, cadê? Pedro. Vai lendo aí, vai lendo aí, meio do Pizza Louca. Eu posso te interromper a qualquer momento, ligando pro inimigo. Ninja inimigo lutando contra Dom Wick. Ai, peraí. Calma, calma. Cara, essa foi uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Caraca, muito bom. Poderia até dizer que foi uma montagem, né? Daquela coisa que eu costumo fazer. Ridículo, igual. Deixa amigo, que porra é essa que tá nesse jogo zoado aí, que eu nem sei o nome, que eu achei por acidente aqui no Google. Ô, moleque, eu sou uma estrela. Porra, tu tá muito estrela, hein, cara? E o jogo é tipo... Você tava com mais cabelo, né, cara? Tava, foi o que eu falei com a Rebeca. O jogo é velho, cara. O jogo é velho. É. Aqui, ó. Panza Kickboxing, o nome. Caraca. Do Turbo Graphics. PC Engine. Aí, aí. Vai ter stream nesse jogo. Streaming acabou agora. Virou meu bem esse boneco. Pelo amor de Deus, baixa um emulador, joga isso no Twitch. Tipo, joga como você. Fala, vou jogar. Caraca, vou fazer exatamente isso. É muita zoeira. Vou lutar e vou onar. É muita zoeira. Mas é isso, cara. Ele é da onde, pelo menos? Ele não é da Argentina, não, né? Ah, acho que não tem país, não, cara. Jogo de tudo. Porra, eu tava cagando pra essa porra nessa época. Então, beleza, cara. Só queria te pedir esse depoimento. A gente tá gravando os e-mails aqui, a rebarba dos e-mails. E... Tudo bem. Isso é impressionante, cara. Meu irmão, isso é impressionante, cara. Eu estou literalmente pasmo. Eu tô tipo assim, what the fuck? Não, você tinha que ver o ataque de riso. Eu não acreditei, sério. É bizarro. Isso vai pro Facebook do Baixo Frente Soco agora, para não perder muito bom o timing aqui da piada. Eu tô maluco, cara. Então... Ó, vocês me ligaram quando eu tava no banheiro, então escuta a descarga aí agora, rapidinho. Verdade da ligação. Então é isso, cara. Valeu, muito obrigado. Vai, termina de cagar aí. Isso aí, agora minha descarga está na leitura de e-mails. Isso. Ah, vai se virar vinheta no Baixo Frente Soco, no episódio 5 mesmo. Beleza, valeu. Mais tarde vamos gravar? Vamos gravar, tá sendo. Beleza. Falou. Tá bom. Posso ver agora o meio do Pizza Logan? Agora em definitivo. Tá bom. O Pizza Logan fala sobre o último e excelente cast. É uma das assuntos que mais gosto do mundo de jogos e diversão. Algumas ressalvas para complementar o cast. Primeiro, o primeiro jogo realmente de beat'em up é o Renegade, ou Neketsu Kohaku Nyokun, de 2006, é ótimo, de 1986, da Technos, que posteriormente criou Double Dragon e River City Ransom. Segundo, até onde é de meu conhecimento, o que diferencia um jogo de beat'em up de um hack and slash é que no primeiro o jogador começa de bare hands, ou seja, de mãos peladas, ou como na época dizia, na mão crua. Mão crua, muito bom. E pegava algumas armas brancas, mas ou elas não duravam, ou se você apanhasse, as perdia. Já as perdias, caramba, ele tá botando S em tudo. Peraí, já hack and slash são jogos que geralmente o personagem começa com uma espada ou algo cortante e dificilmente pegava uma arma, sendo Golden Axe o primeiro e maior reverência do gênero. Embora tenha todas essas características, Tartarugas Ninja é conhecido por todos como beat'em up e não hack and slash, vai entender. Terceiro. Mas isso aí, tem um artigo do Gama Sutra que é muito bom, que nós não colocamos na postagem, porque a gente só descobriu, na verdade, depois que gravou o episódio e esqueceu. Que é um cara argumentando como é estúpido fazer essas diferenciações de falar que o tal jogo não é beat'em up, tipo Tartarugas Ninja, só porque você usa espada desde o começo, em vez de... É a mesma coisa, só que o... Porra, foda-se. Enfim, né? Terceiro, jogos de essencialmente de plataforma com certa violência barra ação intensa, como Ninja Gaiden na versão de SNES, Castlevania e Strider. Ah, Strider. Saudade de jogar Strider. Eram considerados jogos de ação. Você deu um suspiro, Rebeca, agora. Ah, Strider, aquele ninja. Tipo um suspiro romântico, assim. Ah, Strider. Ai, gente. Strider. Eram jogos considerados de ação, diferenciando de jogos como Super Mario, Sonic, onde a ação é meio cartunizada e eram considerados jogos de aventura. No mais, outro excelente cast. Continuem com um ótimo trabalho e até mais. IPS. Embora a Babs tenha confundido velho com vivido, ela ainda é a melhor de todas. Obrigada. E eu sempre achei que era Rebeca Yoshi, e não Rebeca Lioshi. Abraços a todos. Olha só, ah, então é ele realmente achava que você tinha um apelido. Verdade. Apelido típico de blogueira de 15 anos. Né? Rebeca Yoshi. Rebeca Yoshi. Tá certo, tá certo. Não, mas deixa eu explicar, gente. É porque o meu nome, ele escreve Gliossi, mas ele pronuncia Lioshi, e vem do italiano. Mas o Beboy Cadu tentou me zoar na leitura de e-mails passado, falou que só ia me chamar de Rebeca Yoshi, mas ele se deu mal porque eu gostei, entendeu? Então eu estou adotando. Ele não me zoou, eu estou adotando Rebeca Yoshi. Podem me chamar pra sempre de Rebeca Yoshi. Tem uma família de advogados famosa aqui no Rio de Janeiro, tendo curso de advocacia, que deve ser uma ramificação da sua, porque é Gliossi, só que com C-H-E, C-H-E no final, Gliossi. E pronuncia igual o seu, Gliossi, né? Eles, no caso, adotaram o G como pronunciado mesmo, né? Abrasileiraram. Mas eu acho que deve ser da sua família aí. Deve escrito de outra forma, né? Igual uns pivoto que tem lá no Rio Grande do Sul, que é com T só também. Tudo mesma merda. O próximo e-mail é do Corso, né? O Corso Fresh. Como é que ele gosta? Como é que ele cria? Ele cria Trash, ele, né? Então, ele prefere que pronuncie Trash. Tá, então Corso Fresh. Corso Fresh. Corso fresco, né? Fresh. Sobre um excelente cast, sobre por onde andam as beaches and maps, risos. Gostaria de dar a minha opinião dizendo que dois pontos, asterisco, parágrafo. Eu sinceramente cansei desse gênero, assim como os hack and slashes. A repetição demasiada de algo que não tem muita variação ao decorrer do percurso é algo que não me atrai mais como atraía na infância. Devo admitir que não joguei a nova safra de beat'em ups, mas nem mesmo deu vontade de tentar. Fazer o quê, né? Espaço, ponto, final, asterisco, parágrafo. Não vou dizer que não jogo os clássicos ainda hoje. Em algumas raras ocasiões, como naquela reunião com os amigos, onde bombam os emuladores da diversão, ou naqueles fliperamas alguma coisa lenta que existem nos shoppings, jogando D&D junto com a minha esposa, enquanto esperamos o filme no cinema começar. Mas nada que dure mais de uma hora. Ponto final, asterisco, ai, parágrafo. Ai, que fofo! Deveras, né? Deveras. Jogando D&D junto com a minha esposa enquanto esperamos o filme, que lindo. Eu com a Larissa é sempre Cadillac. Se amarra. Oh. Cadillacs and Dinosaurs. E Streets of Rage também. É fã igual você. Tem que fazer um dia streaming. Você e a Larissa jogando Streets of Rage. Vai ser com certeza, cara. Só que pra ela eu vou ter que colocar o Game Shark de vida infinita, porque ela tá reaprendendo ainda a jogar. Ah. Por fim, sobre o balanceamento de personagens deste gênero, nunca vou me esquecer de quando vi uma daquelas revistas gamers dos anos 90, a descrição dos personagens em um jogo, não lembro qual. Eu achei hilária e era mais ou menos assim. Fulano, forte e lento. Ciclano, fraco e ágil. Beltrano, esse personagem combina as características dos outros dois personagens, ou seja, é fraco e lento. Feitoria, minha gente. Eras isso. Abraços. Abraços. Eita, pô. Próximo e-mail é do UEL GP. Beleza, galera do Baixo Frente Soco e Soco. Baixo Frente Desafio e Soco. Queria parabenizar o ótimo programa. Me deu uma nostalgia imensa ao lembrar dos antigos beat'em ups e dos tempos de jogatina com a galera e das amizades que fiz nos flippers da vida. Sem dúvida, os beat'em ups eram os melhores co-ops. Lembro que eu e minha galera fazíamos uma tremenda viagem de bicicleta até outro bairro pra jogar o jogo do Cadillacs and Dinosaurs, olha aí, de 4 players. E em outro lugar... Ah, dá pra jogar com 4 jogadores, né? O quê? O Cadillacs and Dinosaurs? É. Não, 3 só. Ah, tá. E... Não que seja maneiro isso, é bem ridículo, só dá pra 3. Mas só dá pra 3. Não, mas é porque eu lembrei que você falou que a Larissa gosta, né? Você acabou de falar que ela gosta. Sim, sim. O que dá pra 4 jogadores são os 2 D&D, né? O Tartarugas Ninja de fliperama dá pros 4, Simpsons dá pra 4 jogadores, mas o Cadillacs infelizmente só 3. Não, que eu pensei que aí um dia podia jogar eu, ela e a Debs. Porra, gostei, hein? Porra! Já, anota aí. Tá lotado. Então, beleza. E em outro lugar, achamos o Tartarugas Ninjas de 4 player. Nossa, foi bom lembrar esses tempos. Pena que hoje em dia as empresas não tenham lançado mais desses bons estilos de game, que podiam ser muito bem aproveitados nessa nova geração. Um jogo que mostra que poderíamos ter bons beat'em ups era um jogo que vocês não falaram, que era Die Hard, para Sega Saturn, que era um dos melhores beat'em ups na minha opinião. Tinha gráficos da geração 32 bits e espero ainda ver lançamentos desse gênero. E aguardo o próximo programa sobre crônicas de fliperama, do qual em breve vou enviar uma de minhas histórias. Valeu, galera do BFS, e parabéns pelo último Disco Ninja. Estava mil. Enter the Ninja. Eu ouvi esse Disco Ninja. Tinha muito tempo que eu não ouvia Baixo Frente Soco. Aí eu ouvi esse Disco Ninja e é muito esquisito você voltar a ouvir a sua própria voz e rir de coisas que você mesmo falou. Tipo o Demenuído, que eu mandei lá. Eu não aguentei. Foi muito bom. É muito escroto, cara. Você ri de você mesmo. Esse jogo do Duro de Matar é legal. É o Die Hard Trilogy, né? Tem pra Sega Saturno. Tem dois, inclusive, Die Hard. Acho que tem um Die Hard qualquer coisa, sei lá. E tem o Die Hard Trilogy. Eu não sei qual é a diferença de um pro outro. Eu acho que o Trilogy só tem mais coisa do que o outro jogo, se não me engano. Mas ele tem gráfico de Shenmue, assim. Shenmue, o primeiro. É um pouco piorzinho, né? Porque é de Saturno. Mas eu lembro de ter jogado em locadora, assim, né, na época, lá em Recife até, quando eu ia pra casa da minha avó. E era legal, assim, mas não sei se hoje em dia eu gostaria. Mas, por ser jogo baseado em franquia de filme, acho que vale a pena, né? Acho que é uma parada maneira, assim mesmo. Podia ter hoje em dia, sei lá, um Máquina Mortífera. Ó, ia ficar maneiro, hein, Máquina Mortífera em videogame. Mas só ia vender pra velho, que nem eu, assim, que conhece a franquia. Tá muito velho já esse filme. É. Eu já não lembro mais quem é. Agora é o Shin, né? É você. Shin. Fala, galera, que gosta de jogos, diversão e porrada. Tudo certo aí? Tudo certo aqui. Faz um certo tempo que não mando e-mail, né? É, talvez. Bom, acho estamos que nem aí tanto. Novamente. Lembro de e-mail dele. Tempo, não. É. Quando eu era mais novo, joguei muito beat'em ups, mas praticamente nada nos fliperamas, mais no Super Nintendo ou nos emuladores. De cabeça agora, lembro que eu joguei pra caramba Captain Commando, Final Fight, Spider-Man and Venom, Maximum Carnage, Turtles in Time e os dois D&D. Aliás, nesse D&D tem uma parte que você luta contra um dragão vermelho que é impossível passar sem deixar uma fortuna no fliperama. É o último chefe do Shadow Over Mystara, esse dragão vermelho, que é só a cabeça do dragão e tudo. Como eu estava jogando no emulador, depois de sei lá quantos continues ou consegui vencê-lo, mas aquilo é muito absurdo, chega a ser frustrante. Por ter focado mais no Super Nintendo, só fui jogar o Streets of Rage quando uns fãs lançaram aquele remake foda, que tinha tudo melhor e tal. Daí a SEGA foi e mandou um cease and desist pros caras. Jogou, Rebeca, o Streets of Rage Remake? Não me lembro. Tem acho por aí não. Na internet ainda, dá pra achar. Outra vergonha é que nunca joguei Cadillacs and Dinosaurs. Porra, Daniel, só baixar essa porra aí e jogar em 5 minutos você baixa. É. Nos beat'em ups mais recentes, acho legal pra caramba incluírem elementos de RPG como experiência, equipamentos e outras coisas assim. Excelentes exemplos são Castle Crashers e Scott Pilgrim, que vocês citaram. Não acho que o gênero morreu. Os dois jogos citados acima são a prova de que ainda conseguem fazer bons jogos beat'em ups. Como o Ilapso disse, incluam aspectos de RPG nos jogos, coloquem mais variedade no gameplay, não só chegar perto de um inimigo e marretar o botão de espancar quem estiver na frente. Tentaram relançar o Turtles in Time 2.5D e dizem que é uma merda. É. Eu fiquei animado pra cacete quando anunciaram, daí soltaram uma bomba dessas. Pô, qual era a dificuldade? Nenhuma. É, peguem o jogo original, façam os gráficos em estilo desenho em HD, tipo esse novo DuckTales, e pronto. Quem jogou o original lá em 90, e sei lá quando, não quer saber de gráficos 3D e outras babaquices. No final, acaba sendo só mais uma grande decepção, querendo ser carregada pela nostalgia. Chega por hoje, até o próximo podcast e e-mail. Abraço pra todo mundo e tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau. O próximo e-mail é do Yogo Doshi. E também é lá do Estou Jogando. Também é do Estou Jogando. I am playing. Só queria ressaltar que a trilha sonora de Double Dragon Neon é fodaraça, que inclusive tocou no episódio e que está no esquema de Quer Pagar Quanto. Aí ele mandou um link aqui do bandcamp.com que você pode baixar o álbum do Double Dragon Neon por quanto você quiser pagar. E só. E é isso. Cara, muito feliz com a quantidade absurda. Esse programa foi tão bom, Rebeca, de retorno, que até mulher mandou e-mail. E era assim, provavelmente um dos mais improváveis programas pra mulher mandar e-mail, porque acho que Beat 'em Up não é o gênero favorito das meninas, embora você e a Larissa, minha namorada, meio que provem o contrário. Mas, não esperaria nesse programa. É, eu tô muito feliz, cara, feliz pra cacete. Né? Tem um e-mail aqui que eu esqueci de colocar, que é do Simios. Ah, você sabe qual é. Senhores, eu tô acompanhando esse podcast fora de ordem por questões de tempo disponível. Aí começo pelo assunto mais interessante e vou seguindo. Neste momento, tô ouvindo o último Disco Ninja e devo dizer que tive um orgasmo ao ouvir a Rebeca cantando na abertura. Estou apaixonado. Bebs, casa comigo? PS, o podcast tá no começo ainda. Ao final, se tiver que falar, manda outra mensagem. Abraço, Simples in Love. If you can dream, you can do. Enviado via iPhone. E aí, Rebeca? Vai casar com o cara? Simples in Love, né? What is love? Babies, don't hurt me. Don't hurt me. Bom, já respondeu? Já respondeu? Não, peraí. Mas eu quero falar que, Simples, se você ouviu a minha voz e apaixonou, espera quando você ouvir a da Debs. Debs com D, Débora. Aí que você vai apaixonar mesmo, cara. Só digo isso. Ou então é capaz que ele apaixone pelas duas, né? E queira casar com as duas, quem sabe? É, bom, pode ser que sim, né? É... Não, peraí. Não, calma. Já que eu estou hoje, como eu falei, naquele clima de cantar, posso mandar uma musiquinha para o Simples in Love? Pode. Por sua própria... Uma musiquinha, você mas é... Você já canta tomando banho, já deu muita punição aí pra galera. Vai, pode dar com vontade. Eu vou mandar... Se ele apaixonou com a minha voz cantando bonitinho a música do Final Fantasy, vai então... Vai cantar agora... o Dovahkiin? Vou cantar o Dovahkiin. Porra, então vambora, vai lá. A minha grande composição, em breve estarei lançando um CD, que é o que eu fiz em homenagem à minha amiga Vivi, que é o Dovahkiin do Sertão. Isso. Então vamos lá. Tem uma parte em música e uma parte em repente. Vamos que lá. É assim... Eu vou mostrar pra você como se mata um dragão. E quem quiser aprender, traga logo o seu machadão. Aí entra o repentista, né? Que é assim. Em Skyrim tinha um homem, cabra macho destemido. Pelo nome Dovahkiin, ele era conhecido. Sangue e alma de dragão, gritando fus rodar. Vagando pelo mundo, um guerreiro sem par, que só não pode no joelho uma flecha tomar. Ele só quer gritar um fus rodar. Ele só quer gritar um fus rodar. É isso. Mais porra, palmas pra mim. De novo, hein, Rebeca? Muito bom. Muito bom. Mandou muito bem a música. Segundo, porque todas as vezes eu tentei te acompanhar aqui fazendo ritmo e você não perdeu o ritmo aí, apesar do lag que tem na comunicação. O que só mostra a sua proficiência como fuso rodado Paquim. Sim. Ele só quer mandar fuso rodar. Então, agora acho que acabou, né? Agora acho que sim. Acho vamos que essa foi aqui. A leitura de e-mails mais longa da história do podcast. Pois é. Tem aqui o parêntese, né? Final, que o Arthur Dornas mandou um e-mail de voz que nós vamos colocar para tocar. Na verdade, eita, eu provavelmente coloquei aí no meio do caminho. E também o Loco Milk, que fez o atual logo do Baixo Frente Soco, aquele baixo frente com o soco é dele. O Baixo Frente Logo atual é dele. E ele mandou um desenho do Ilabs em estilo beaten up, aquele que eu comentei aí no meio do caminho. Muito bom, tá lá no nosso Facebook, tava na postagem também do episódio 136. E é isso, acabamos aqui o nosso episódio 273/2, que é o 136,5, pra quem não sabe fazer conta. E, Rebeca, te agradeço. Agradeço imensamente por gastar esses 50 minutos da sua vida nisso aqui. Isso é um, como diria o Ludobardo, é um excelente prazer. Ludobardo que teve aí na Globo, né? Você viu? Sim. E eu confesso que eu não vi direito, não. Mas aí, gostou? Curtiu? Foi maneiro? Eu não vi no dia, mas depois saiu no site da Globo. Acho que se vocês entrarem agora no globo.com/esquenta, deve ter lá. Então, foi excelente, lá. Né? Mas pena que ele teve muito pouco tempo pra falar. Ah, é normal, né? Esse tipo de programa, assim, não... É. Quando a gente quiser um programa que vai ter atenção, tem que ir no Sem Censura, com a Lei da Naga. Sim. Aquela mulher que fala com aquela voz meio assim, não, mas agora a gente tem que dar uma parada pra ir pro nosso intervalo e nós voltamos com Sem Censura logo depois, tá certo? Tem a voz bem rouquinha mesmo, ela, né? Tem uma voz bem rouca e eu via muito o programa dela nos anos 90, porque logo depois passava Tintim. Na verdade, porque o programa é muito bom, Sem Censura é um excelente programa, e depois passava Tintim. E Tintim é foda, né? Passa até hoje na TVE, Cultura, Rede Brasil, sei lá qual o canal em cada estado é uma coisa. Rebeca, obrigado! Obrigado! Então, falou, galera. Beijo pra vocês. Beijo Fiquem no coração. Com o episódio. Não, o episódio já passou, né? Isso aqui é o pós. É o pós-episódio, é o 136,5. É isso aí. Ah, você vai botar no final do episódio? Vou lançar quarta-feira que vem. Vai ser um extra. Um secretão? Secretouche. Cara, que lindo. Coisa linda, hein? Coisa linda. É isso aí. Obrigado! Aê! E mandem muitos e-mails e ouçam o podcast Tanguinha 100, que tem o Ilapso e o Ninja Inimigo. Ouçam o coletivo cult Retro News 38, que tem o Ilapso, falando das notícias de jogos. E só isso que eu consegui. E o SideQuest 31, que tem o Ilapso falando de Tomb Raider lá no Phoenix Down. E a Rebeca quer dar um recado agora aí. Não, que eu lembrei que esses dias a gente lançou um GoCast. É verdade, o GoCast 7, lá no Guild Wars. A gente grava um podcast por ano. E também a entrevista com o dublador do Lee Everett, do The Walking Dead, com a Rebeca e a Vivi, que era pra ter tido o Ilapso, mas o Ilapso furou, porque... Pois é. Foi encontrar os amigos. Pois é, né? Que vieram visitar. Foi um bom motivo. Você sabe, o Crusher veio aqui visitar. Desculpa, tá? Tá bom. Enfim, porra, eu queria... Tô envergonhado, pai. Tem que... Na próxima eu te chamarei de novo, pode deixar. Será até morrer. Pois a torcida americana é tudo assim. E o quê? Essa por mim. E? Família foi a cor do nosso coração. E nesse dia de emoção, toda a torcida cantará esta canção. E o quê? Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la. Puxa outra aí. Campeões de 13, 16 e 22. E o quê? Tra-la-la. Temos muitas glórias, surgirão outras depois. E o quê? Tra-la-la. Campeões com a pelota nos pés. Vamos as mulheres ao pé. E o quê? Ainda teremos muito mais. América Unido vencerá. Pum, pum. Valeu, puxa de outro time aí. Filha da puta, vai embora do América. Outro time. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu fico cheio de vaidade, mas na realidade é é um time de cuzão, o Cruzeiro das Minas Gerais. Vai se fuder porque o Galo é muito mais. Cruzeiro, Cruzeiro, seu fudido, time de bicha e de bandido. Esse eu já não sei. Desculpa, tinha algum cruzeirense aí, tá? O Fred, cruzeirense, mas não dá. Galo. Galo, porra! Como é que é o do Vasco mesmo? Caraca, esses times do Rio, lembrar o começo é foda. É, eu sempre perco o fio. Todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome de um herói português. E o quê? Vasco ama sua fama, assim se fez. Sua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul desse Brasil. Sua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Tua mãe tá em casa? Não. Ah, tá. Por isso que ela não apareceu até agora. Porque se ela ouve a filha cantora do Vasco assim, vai aparecer com a vassoura. Com certeza. É, exatamente. Tá certo. Ela já estaria me varrendo aqui pra fora. Estaria te varrendo aí. E vamos, cara, tem que ter mais um hino. Vamos pensar um time mais... É, pensa um time obscuro, assim, deixa eu ver. Não, obscuro é muito forte. Mas, sei lá, o Vitória. Vitória, como é que é? É, caraca, pior que eu não lembro também o ritmo. É, o hino do Vitória tem que ser o hino antigo, né? É, tem que ser, aquele do CD, senão... É, tem que ser do CD. E Vitória, Bahia aí, né? Porque tem um hino novo, mas tem um hino que eles tocam mais do que... Ah, Vitória, Vitória, mostra o teu valor. Campo da luta, tu és o melhor do teu pavilhão, tens feitos de glória, Vitória, Vitória. Tens grande história, somos torcedores de grande valor, somos rubro-negro, não temos temor, estamos contigo em qualquer lugar, pois temos conquistas na terra e no mar. Vitória! Chega, vamos lá, vambora! Acabou, tchau! Falou! Todo torcedor do América é maluco! Eu lhe falo isso com toda clareza. O cara que é América é maluco. Não é bom da ideia. América! Fabricamos aos teu cu, filha da puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta! Filho da puta! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Ô, injusto, filho de uma puta! Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta!